Atlântida, Atlântida, Atlântida. Vamos focar, galera. Senta aí, Potter. Senta aí. Vamos afogar. Cadê a cadeira do Potter? Senta. Puta, tá sem cadeira o Potter. Vamos nós, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, você que sintoniza aí as frequências da Atlântida com suas antenas fincadas no sul do Brasil para escutar a melhor programação do FM e a uma é às 6 da tarde o Pretinho Básico. E você também pela internet, muito obrigado. Você que nos escuta e engorda, lota o nosso auditório de 15 mil lugares virtuais para o Pretinho Básico. Estamos chegando com Coca-Cola, Lojas Colombo e Nova Skin. Fala, Marcos Pianger! Cara, já acabou a Copa, essa era só pra Copa, cara. Agora é Abra a Felicidade, Marcos Pianger. Eu vi um muito bom outdoor da Coca-Cola ali na Praia de Belas ali. Abra uma toalha de piquenique. E uma Coca-Cola, assim. Ah, demais. Ah, gênio, pô, cara, eu fiz piquenique nas férias. Parabéns pro marketing da Coca-Cola. Boa e velha Coca-Cola, né, cara? Olha, eu falo pra nega velha, querido, abre a felicidade, querido. Aí um dia eu falei piquenique, quase me xingou, agora tá gostando de cara, ter. Cara, cara, mas é muito, você que tem filhos, cara. Né, cara, porra! Você que tem filhos, cara, faça um piquenique com a sua família. É verdade, vá para um parque. É muito legal, você que não tem o privilégio de ter um parque na sua casa, como Porã. Exatamente. Você pode ir para um parque. Eu fiz lá em casa, muito bom. E aí, Potterzinho, tudo beleza? E naquele restaurante de sapos, um dele reclama: garçom, não tem mosca na minha sopa. Ah, boa, Potter. Fala, Everton. Opa. Tudo bem, queridão? Tudo bem. Fala, Porazinho. Sou eu. Nós, Maurício Amaral. Tá. Tudo bem? Tudo bem, cara. E a estrela móvel deste programa é o homem galpão Criolo. Neto Fagundes. Fala, meu compadre. 29 de julho, né, meu compadre? O dia é a data mais importante da minha vida, porque hoje é aniversário da dona Marlene Vilaverde. Olha! Dona Marlene! Da minha mãe, querida. Só um pouquinho, Magnata, teu sobrenome é Vilaverde. Eu sou Vilaverde. Nós temos um parentesco, então. É. Não parentesco. Pelo Vila, né? Pô, peraí, cara. Deixa o Neto falar desta senhora, a dona Marlene, que é, na verdade, uma santa. Sim. É uma santa. Pelo amor de Deus. É uma pessoa maravilhosa, encantadora, tá aí cheia de saúde, dando alegria pros seus filhos, né? Uma figura que, além de tudo, namora o maior dos nego velho. O maior. Faz tempo, já. Pai dos nego velho. Conta aquela história do batom lá, que ela perguntou pro Wagner do batom. Ela tá ouvindo, hein, cara. Agora as hoje tem que cuidar. Batom. Mas ela sabe que é verdade disso. Ela perguntou pro pai: o que é isso da tua camisa? E o pai: não sei, tu que tá vendo aí da frente. Pelo que eu tô vendo aqui, isso é um batom. E ele: ah, deve ser batom. E de mulher. E ele: claro que é de mulher, tu acha que meus amigos o batom. Muita saúde, muita felicidade. Rapazes, tu sabe que ontem eu esqueci de registrar esse programa ali maravilhoso. Não, ponto é todo dia. Que ontem eu fiz 18 anos de rádio, cara. Olha! Que hora? A maioridade. Eu lembro. Vale a pergunta do Maurício, que horas? Que horas? Cara, depois do meio-dia eu fiz 18 anos de rádio. Pô, demais, hein, Porazinho? A 1 da tarde eu fiz 18 anos de rádio. Lembro do Porã chegando na rádio, com aquele barrigão. Não tinha todo barriga na época. Comentava que o seu pinto era tinha no bebedor e no corredor. Chegou arrasando as estagiárias. Até casou com uma, né, Porã? Pode crer. Passou o rodo geral pra vencer. Na rádio. Parou agora. Tá, parou. Chega, guri. Parou. Hoje é quinta-feira, 29 de julho. Hoje não é dia do nhoque, cara. 29 é dia do nhoque. Todo dia 29 é dia do nhoque. Pois é, sim. 29 é dia do nhoque. Eu trouxe o nhoque. Porém, é o cara do nhoque. Vamos comer um nhoque hoje, cara. Pessoal que vai... Vamos ali comer um nhoquinho, então, depois. Vamos aos... Bom, hoje é dia... Além do dia do nhoque, é dia também do hoteleiro. O hoteleiro. Que é o hoteleiro? Hoteleiro é o dono ou o administrador de um hotel. Perfeito. O cara que trabalha no hotel não é o hoteleiro? Não. Aí ele talvez seja o hotelário. Funcionário. Funcionário do hoteleiro. Exato. Quero mandar um abraço pra rapaziada que tá nos ouvindo lá em Gramado, no Minimundo, no hotel Rita Hopner. Legal. Galera ouvindo o Pretinho Básico lá, cara. Manda um abraço pra todas as pessoas que estão nos ouvindo no Sheraton. É, um alô pra galera lá do Estação Fumacinha de Gramado, né? Vou trabalhar lá no fim de semana. No fim de semana eu sou motor. Quem não visitou ainda o zoológico lá de Gramado? Pô, demais também o zoológico. Muito legal. Tá terminando nesse final de semana o Estação Gramado, né? É, bem lembrado, Borazinho. Tá terminando nesse final de semana, belas atrações na serra pra você curtir. Ficou esperando, todo mundo ficou esperando ele continuar. Vamos aos destaques do Clique RBS. Santander Brasil tem lucro de 9,5% no segundo trimestre. Desempenho positivo no país contrasta com o resultado mundial do banco, que registrou queda de 8%. O Santander Brasil encerrou o segundo trimestre do ano com um lucro líquido de 1,7 bilhão de reais. Maravilha. Nobre Banco do Brasil, né? O PPR deles é o paraíso dos bancos hoje, né? O Brasil. Há muito tempo lugar é o paraíso dos bancos. Lugar nenhum banco fatura tanto, mas o Santander tá se dando bem também porque adquiriu o Banco Real, né? O Banco Real. Isso, a Real. Mas ele agora mesmo banco, Santander, Banco Real, a mesma coisa, e aí o Banco Real sempre vai bem e juntou os dois lucros, né? Aham, aí faturou mais. Não sabia. E o Bamerinos, cara, quanto faturou até agora? Pois é. Ah, o cara, o Meridional tá com tudo, meu. Não, o Meridional não. O Meridional é do Bamerinos agora. Não. O Bamerinos comprou. O Santander comprou mesmo. E o Sul Brasileiro, cara. O Sul Brasileiro, né? Grande abraço, muito obrigado por essa confusão aí. Ladrões furtam carro de 140 mil em concessionária de Florianópolis. Lamentável, né, Peter? Pô, guri, olha aí, deve ser igual ao teu, cara. É o carro de entrada no mercado, quem quer comprar o primeiro carro. Pra sair do local com o veículo, um Audi A4, suspeitos teriam quebrado parede de vidro da concessionária de veículos Breitkopf, no bairro Estreito, na parte continental de Floripa, na madrugada desta quinta-feira. Os Estreitos Unidos. Eles teriam passado ainda sobre barreiras de concreto em frente à loja com o carro. Então quebraram todo o carro. Deu uma amassadinha no carro. Que né, isso. Quebraram todo o carro. Vamos ter mais cuidado aí, né, gente? Você que comprou um Audi A4 por 10 mil reais amassado, ele é roubado. Tinha um arranhão do lado. Imagina o cara atravessar uma parede de vidro com Audi. Não, eu acho que eles explodiram antes. Será que não? Que isso, cara? Não existe. Não, né, cara? É muita tigrice. Quebraram, entraram. É muita tigrice. Fica a dica aí, né? Literalmente. Fica a dica pra você que comprou o Audi por abaixo do valor de mercado, por 135 mil. E aí. Presidente Lula está em Porto Alegre. Pra dar uma esculhambada só, né? Como é? Só pegaram pra dar uma esculhambada, literalmente. Ah, cara, vou esculhambar hoje. Pegaram pra testar limites, né, cara? Pegaram pra testar limites, sem dúvida. Mas é difícil de pegar esse carro, né? Porque tá sem placa, né? Não tem placa. Tá na concessionária, não tem placa. Agora já tem placa, né, meu? Não tem placa, não tem rastreador, não tem seguro, não tem nada. Como é que os caras vão buscar de volta esse carro? Não tem como fazer nada pra esse carro. Que carro desse valor, né? Vender as peças, né? Bom, continuando aqui, presidente. Bom, repercutiu bastante positivamente pra nós o nosso bate-papo com o Mano Menezes ontem, aqui no Pretinho, cara. Foi demais, que moral, né? Que cara, camarada tranquilo. Categoria, né? Né, cara? Elegante. Não sei se tu teve a chance de ouvir, né? Maravilhoso, cara. Né? Maravilhoso. Demais, não ouviu. Não ouviu. Cara, não ouviu, cara. Eu te conheço. Pra quem não sabe, os guris que vieram de outra rádio, né? Que era do interior a rádio. Eles se davam com o Mano Menezes por causa de Campo Bom, né? Na época do 15 de Campo Bom. Então vocês são amigos. Exatamente. Os meninos que vieram da outra rádio, o KG e o Fetter. Não, isso não é verdade, Potter. Não é verdade? Não enganou. O Pretinho Obrigado, básico Maurício. Mente. O presidente Lula está em Porto Alegre. Ele chegou às 11 da manhã e agora está bem pertinho de nós aqui no estado Beira Rio para anunciar as obras de reforma do estádio para a Copa do Brasil. Depois vai pegar um helicóptero que vai sair do gramado do Beira-Rio com destino a Santa Cruz do Sul, onde vai visitar as instalações de um projeto cultivo de cana e extração de óleo vegetal. 6 da tarde ele volta para Porto Alegre, onde segue para o Hotel Plaza São Rafael para descansar um pouquinho, se alimentar e trocar de roupa. De noite ele vai para um comício. Depois do evento, volta para o hotel, para o Plaza São Rafael, para dormir um pouquinho. Volta para a cama. Amanhã de manhã vai para Livramento se encontrar com o presidente do Uruguai e depois vai até o Paraguai. Não é fácil. Você vai comprar alguma muamba, o cara vai pra Ribeira, depois pro Paraguai. Não, não é fácil a vida do presidente da República e a gente fica aqui só detonando o cara, dizendo que ele não faz, que ele não acontece, que ele não sabe, que ele não vê. Que ele bebe. Ele faz, ele faz. E então nós vamos agora direto com a linha do que nós temos aqui na mesa da Atlântida, uma linha cedida, obviamente, pela Rádio Gaúcha, que tem linha nos estádios. Nós vamos trocar uma ideia com o presidente Lula. Alô, presidente! Alô, companheiro, alô, tá me ouvindo bem? Como é que vai o presidente nesta manhã de quarta-feira? Seja bem-vindo, sinta-se à vontade aí dentro do Beira-Rio. Ainda deve ter uma energia vibrando muito grande aí dentro. Bem, companheiro, eu quero primeiro dever da minha satisfação de estar aqui no Rio Grande do Sul. Mas tá onde, presidente? Você já almoçou, presidente? Eu tava... Tá no bar. Tá tomando uísque com energético? Tá na Copa aí, presidente. Calma. Presidente, tá na Copa. Vamos ouvir. Mas vocês não me deixam falar no programa. Falaram agora há pouco da agenda. Pode observar que eu não tenho nem hora pra fazer cocô mais. É um tal de vai pra lá. O helicóptero, por isso, tá fazendo tanta... O helicóptero tem... Quem é que tá falando aí? É o Piangers. O Piangers. Gosto do teu programa na RBS TV, Piangers. O presidente é na TV Com, presidente. Que coisa linda. Eu tava olhando ali ontem de noite. Tava olhando, presidente? Eu tava... Não. Você ouviu pela TV. É que não. O presidente gosta de um fogo. Tinha as ruas de fogo, ele foi lá tomar um fogo. Foi lindo. É emocionante demais. Você tá aí? Cagê não, tá de férias. Eu queria combinar alguma coisa com o Cagê. Mas ele tá no interior, vai passar por cima do Cagê. Não, vamos lá. Mas de qualquer forma, eu quero aqui fincar o pau no Beira-Rio pra botar... Faca. É, a primeira, o tapume em cima. Vamos botar um todo. Isso, vamos botar um todinho. Inauguração do todo. Puxadinho, você vai ver que bonito que vai ficar o nosso puxadinho. Tem que botar um tatame em volta da obra, né? Valente Amaral, vem me dar um abraço aqui embaixo depois. Tô indo aí, presidente. Vamos passar junto depois, presidente. Eu agradeço a ligação e quero dizer... Meio estranho, que eu tô emocionado. O senhor bebeu já, presidente, hoje? Não, eu bebi. Só no avião. Água. No avião a gente toma pra poder relaxar. Óbvio. Pra poder descansar, pra poder dormir, pra poder enfrentar esse dia, essa batalha, essa luta que é muito difícil. É verdade. Impressionante, presidente. Pô, que legal. Que parabéns, tá presidente, pelos parabéns. Presidente, eu quero aqui agradecer a ligação, mas dizer que os compromissos estão me chamando, eu preciso ir até o helicóptero. O helicóptero já tá ligado ali, ó, viu? Olha aí. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Ó, já estão chegando puxar, aí. O Sikorsky que já tá chegando aí. Muito obrigado. Me dá mais uma taça. Presidente, muito obrigado, presidente. Já da Libertadores. No final ele entrega. O que ele tá fazendo no Beira-Rio ali, cara? É que hoje foi lançada a pedra fundamental da reforma do estádio que poderá sediar Porto Alegre. Tá adiantado, hein? Tá adiantado. Agora vai. O prefeito de Porto Alegre disse que as obras vão ficar prontas em 2013. Ainda bem, né? Ainda bem, cara. Ufa. Tá bom, 1:14, vamos dar uma rodada aí, vamos aos destaques do Click Bad News, Marcelo! É verdade, amigo! O time completo, hein, Marcelo? É Bad News, chegando com mais uma notícia, o plantão Bad News! É o plantão! Marcelino! Fala, Marcelo! Cala a boca! Uma menina adolescente americana atropela viados 5 vezes em um ano. Quem aqui, né, Marcelo? Nunca atropelou um viado? É homofóbica, ela é homofóbica. É verdade, Marcelo, é um animal. Em um ano atropelou 5 viados, pô. É verdade. Tem que ler o TP antes, Marcelo. Parabéns, hein, parabéns. Tá aqui é neonazista. Tá batendo a cota de viados. Cassi Larson, 17 anos, colidiu seu carro 5 vezes contra viados. Que ela faz isso desde os 12 anos, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Em um ano, numa estrada perto de Conrad, não do Cassiano, no estado de Iowa. Fala direito os troços, Iowa, Marcelo. É muito difícil falar porque é Iowa. É verdade, ficou ruim. Sexta passada ela bateu o quinto animal. Por semana, como é que foi isso aí, Marcelo? Explica. Felizmente, a adolescente não se machucou em nenhum dos acidentes, mas os animais não tiveram a mesma sorte. A primeira vez que ela matou um viado foi com a minivan em julho de 2009. Insuportável essa notícia. Alguns meses depois, bateu em outro viado quando ia pra igreja. Ridículo. É verdade, Marcelo. Obedeceu o mandamento, né? É verdade. Em seguida, atropelou mais um na volta da igreja, ao dar carona para uma amiga. E o quarto encontro com o animal... Mas gosta de matar viado. Foi quando ia trabalhar de babysitter. É verdade. Colisões de motoristas com viados em estradas nos Estados Unidos são um perigo constante e podem custar a vida tanto dos ocupantes do veículo quanto dos animais selvagens. É verdade, parece que a menina agora vai começar a matar cobra! Cala a boca, isso, Marcelino! Só dá os mata-cobra. Tá com algum problema, Marcelino? Só dá os mata-cobra. Melhorou da labirintite? Tá melhorou, soltinho. Melhorou da labirintite? Ainda tô meio tonto. Tô é errando o alvo. Tô vendo. Vou apontar pro lado aqui. Não. Sem violência. Para com a violência. Guarda esse troço. Eu tenho muito sangue na televisão. Vai daí, vai daí, Mr. P. Opa, eu pensei que fosse o Nego Velho, mas vamos lá, vamos lá. Marido chega em casa à noite. E aí vai dizendo pra mulher de uma vez. Olha aqui, mulher, tem duas coisas que eu preciso te falar aqui. Primeiro. A comida marmita tá ruim, mas ruim. A comida, olha, ruim, horrível, faltando tempero, tá sem sal. Ah, essa é uma delas. Aí a mulher olhou pra ele, ah, pensa que é fácil, né? Tem que cuidar da casa, dos quatro filhos, tem que lavar roupa, tem que passar, tem que fazer comida, tem que arrumar as crianças pra escola. Que discurso. Poxa, olha, eu não tenho tempo nem pra me limpar. Pois é, isso é a segunda coisa que eu queria dizer. Homens! Vai daí, Potterzinho! Ricardo Lauterte dos Santos! É Lauter! Lauter! Dos Santos! Santos é Santos, né? Santos é Santos! Bueno, galera, sou o Ricardo Lauter, tenho 17 anos e podem ler em qualquer horário, pois ouço todos! E aí tu tá ali com meia de jogar futebol, camiseta de jogar futebol, calção de jogar futebol, caneleira e mais uma bola de futebol na mão e vem um cara, vai jogar bola? não, vou correr a São Silvestre. E ainda piora, mas vai com essa roupa por quê? É que essa aqui vai ser a minha fantasia. E aí tu tá na fila do banco, entre o dia 5 e o dia 10, chega ali. E a mulher pergunta pra ti no caixa, veio retirar o dinheiro, né? Não, só vim tomar um café. Mas por que tá na fila, então? É pra disfarçar. Isso, o Ricardo Lauro. Tá triste, seu Saraiva, cara. Tá com a sobrancelha igual a do seu Saraiva. Pior, cara. Pior, cara. Eu acho que morreu, nós poderíamos, né, aproveitar isso, Marcos Pinheiro. É verdade. O seu Saraiva morreu, né? Seu Saraiva morreu. Há pouco tempo. O Potter, Milani, né? Sou normal. Passado, agora já tem um cara no Zorra Total fazendo esse personagem. É o Gordinho, né? Mas é o Potter gordinho, faria bem. Ah, o Potter melhor, tem mais a ver. É, faria bem melhor. Vocês querem que eu trabalhe no Zorra Total, é isso? Pô, não ia querer trabalhar no Zorra Total. Sábado já. É gravado, pode... cara. Depois da Copa do Mundo, só o Zorra Total. E o teu humor contando piada é semelhante ao Zorra Total. O humor de pré, assim, sabe? O humor de pré. É a escola que eu tento seguir. O Zorra Total é deprê. Só cara casado, né? É verdade, num casamento, velho, de droga, tá olhando os olhos. E eu vou te dizer outra, cara. A tua fisionomia é de humorista do Zorro Total, cara. Dá pra te ver na tela. Físico de um, físico do outro. Aí, Marcelino! Oh. É verdade, é comigo mesmo! Pior que o Zorra Total pro cara casado em casa no sábado de noite é o Serginho Grosso. É o Altas Horas. É o Serginho. Aí tu tá ferrado mesmo. Tu não fez nada mesmo, né? A crítica não é com os programas, é com o que o cara não está fazendo. Porque o cara tá de madrugada, sábado. Na frente da TV. Como diria Davi Coimbra, sair sábado é pra fracos. É, pode ser também. Boa, mano. Mas tem, tem uma coisa que serve muito o Zorra Total. Tu pode estar vendo um vídeo. Que não pode, exatamente. Não pode estar vendo esses programas. Exato. Muito deprimente. Eu tenho uma dica. Se tu conhece um cara e ele chega no outro dia, pá, tu viu Altas Horas, se é sábado? Aí é melhor não andar muito com ele. Super sim, cara. É a mesma coisa do Pretinho Básico. Quer perguntar, tu ouviu o Pretinho ontem? Isso quer dizer, eu ouvi, pô, vamos ver, meu compadre! Mandar um grande abraço pra Rio Pardo, que me recebeu ontem. É a segunda intervenção do Neto, é o segundo abraço que ele manda. Pô, um era pra minha mãe, outro era pra mãe. Abraço pra Rio Pardo, mãe, cara. Pra mãe e pros ouvintes do Pretinho, cara. É só isso, né? Mas não precisa mais. Tô brincando, meu compadre. Não precisa mais. Como assim, quem é tua mulher? Então, aproveitar bastante esse último abraço que eu tô mandando pra Rio Pardo. E pra tua mulher não vai. Minha mulher não tá fazendo nada, cara. Minha mulher tá em casa, ouvindo o Pretinho. Tá cozinhando. Isso foi uma reclamação. Tá esperando. Ou lavando a louça. Tá querendo dizer alguma coisa. Olha o que gerou isso aí. Desculpa, aproveita o canal e manda um recado pra tua esposa. Vai, queria mandar um grande abraço aí, querida Cristina. Abraço! De longe. Pô, é nego velho, o Neto, é se não tivesse show, o Rock Legal Pão ia estar olhando o Zorra Total e ia emendar o Não, pior é que às vezes quando tem esse show, que é normalmente 3 horas da madrugada, tu acaba vendo Altas Horas. Era o que eu ia dizer antes, porque o Zorra Total tem o seu valor pra gente que viaja. É. Nós ficamos no hotel esperando a hora de ir pro lugar e ali o Zorra Total fica passando. E sorte, os caras conseguem dormir e acordar 1:30 e fazer alguma que coisa. Vidinha, né? Cara, vamos adiante aqui então. Então, um abraço pro padre. Foi o último abraço que eu mandei no Pretinho. Você já mandou segunda pra Ripado? Não, eu tava indo, cara. Agora eu tô mandando a volta. O nego velho bate a porta de uma distinta senhora. Eita! Bom dia, querida. A senhora tem filho? Não, não, senhora. Cachorro, gato ou um bicho que faça barulho dessa aí, querida? Não, não tenho. Rádio, quem sabe, um alto-falante potente, tu tem? Não, também não. Tu toca algum instrumento, querida? Bateria, gaita, alguma coisa assim? Piano. Não, mas será que eu posso saber por que o senhor pergunta tanto assim? É fiscal? É censo? O que, que é isso? Nada, é que eu tô interessado em comprar a casa do lado aqui, né, querido? Esse é muito importante na hora de comprar uma casa, especialmente você que está procurando apartamento. Olhe bem em volta se não tem casa. Boa, essa casa em breve vai virar um prédio. Estúdio, ou terreno baldio é batata. É batata. Não, dá pra se encostar uma van e começar a descer os caras com aqueles instrumentos assim, já abre o teu olho. Já era, meu. Já era. Vai virar olho, um prédio. Né? Uhum. Pô, eu tenho um parceiro, cara, que batalhou pra comprar o imóvelzinho dele lá e tal. Fez uma poupancinha durante muito tempo, fundo de garantia, mais vendeu o carro, deu entrada no apartamento, comprou o apartamento, segundo andar. O apartamento. Era do lado do Potter, barulheira. Não, cara, pior, tinha uma casa, um asilo de velhinhos do lado do... Tranquilidade geral. E ele falou, bah, tranquilidade geral, do lado é um asilo de velhinhos, velhinho dorme às 8 da noite, é uma delícia. Tem rave lá. Deu 2 meses o cara morando, começaram a demolir o asilo, cara. Pior, e estão plantando um espigão de 12 andares do lado da casa do cara. Acabou, vai acabar o sol do cara, vai acabar a vida do cara, entendeu? Que coisa, que dureza, mal, cara. Como é que o cara vai vender o apartamento agora lá com 120 anos pra pagar? Aí já vai ver, ele acabou com a vida dos velhinhos antes. Não, o cara tranquilo, tranquilo. Mora ele, a mulher e o filho. Só dá uns tiros pra cima de vez em quando. Ah, mas é discoteca. Só quando bebe, mas bebe, né? Abraço, querido Paulinho Silveira, nosso querido ouvinte. Vai daí, Porazinho. Coisas loucas em motéis. Você aí, amigo que frequenta motéis aqui, com regularidade, pode mandar também a sua declaração aqui. Quem aqui já foi no motel hoje, Mera? É verdade, Marcelo. Marcelo, nós fomos, né? Só como eu e o Maurício. Coisas loucas em motéis. Mesa de ping-pong. Ah, para, mano. O Demi Motel em Embu, São Paulo, pensou em uma coisa para a sua nova suíte family. É muita criatividade. Que ninguém tinha pensado ainda. Family. Jogar tênis de mesa pelado. Perfeito, né? É bacana, cara. Essa é uma notícia que a gente não pode comentar, né? Eu teria, cara, uma mesa de ping-pong assim, num quarto de motel. Tá brincando comigo? Só bater uma bolinha, né, cara? Aquela coisa. Não precisa mesmo. Saco de pancadas. A companhia fala demais? Não só que a cara dela ou dele, vista suas luvas de boxe e mande ver neste saco de pancadas da suíte design do Acaso Motel. Tem que ser design, Acaso. Que fica no bairro Tatuapé, em São Paulo. Tudo em São Paulo, né? Os caras, a concorrência tá grande lá. Essa bora gostei, bater um cara. Flipper. É bom, os caras tá meio tenso, né? Não, mas eu acho até que não só por estar tenso, entendeu? É uma coisa de luva de boxe. É, e meio academia, assim, meio... É meio um fetiche. Obrigado, Maurício. Isso é meio pra criar o ambiente de que como o cara estivesse, né, fazendo o que tem que fazer. Isso. Suítes temáticas. Eu acho que tinha que ter uma coisa de musculação. Só pensando... Tem uma que é um consultório de dentista, cara. Tem até a cadeirinha de dentista. Sério, mano? Ah, isso é interessante. Eu tô lançando agora o Moito. E até a escarradeira. É no formato de uma moita, assim. Com um caninho ali. Outra coisa que também é cama redonda em motel, né, cara? Ah, isso fica não tem nenhum, já né? Viu, cara? É mesmo, Potter. Estão lançando. Espelho é legal. É lançamento. É legal. Então. Sério? No motel tem pelego. Moita. E mostra barranqueada na televisãozinha ali. Que é mais por essa assim, história ó. Aí da cama, da cadeira do dentista, né? Tem um personagem do Jô Soares que ele passava, né? Bocão. O espelhinho aquele do dentista, né? Passava no corpo inteiro da minha... Bocão! Né? Demais aquilo lá. Eu não achava. O Jô bem macho. Eu não achava. Namorou a Cláudia Raia. Só pra dizer, eu não achava demais. Você separou... Tu acha, cara? Demais, cara. Não gosta de nada. Coisa, né? Não gosta. Bom, terminando aqui, bora bater um flipper? Sabe aquela lenga-lenga da primeira ida do casal ao motel? Pois é, isso acabou. Agora você chega para a sua mina e diz: amorzinho, a gente não precisa fazer nada, vamos ali só para jogar um flipperzinho. Aonde? No Harmony Motel, oh, quilômetro 17,5 tá da Raposo Tavares, em São Paulo. Se você for a São Paulo, por favor, confira. Vai jogar um flipper lá e envia as fotos pra gente. Boa. Ah. Obrigado, hein, Porazinho. Não, de nada. Daqui a pouquinho temos os classificados depois do show do intervalo Bola nas Costas. Temos também o novo quadro do Pretinho, o Bote a Boca no Pretinho. Hoje temos o direito de resposta da Mumu, que foi citada ontem por um ouvinte aqui no programa. Tá demais, a galera é citada e logo em seguida responde pra nossa audiência não ficar sem resposta. Este é o intuito, a intenção do Bote a Boca no Pretinho, né, Almir? É verdade, eu que mandei aquele e-mail ontem. Qual e-mail? Da Mumu lá. Que do nada, cara. Não faz assim. Outra, hoje tem Bota a Boca meu. Bota a boca tu? Bota a boca do Almir. Bota a boca do Almir. Homem, olha só isso aqui, um e-mail desesperado do nosso ouvinte João de Floripa. Vim fazer um desabafo e também sugerir um tema para discussão aí no programa. É que tô abismado com a atual situação da nossa sociedade louca, diz ele aqui entre aspas. Féter, o que aconteceu com o limiar de tolerância humana? Hoje, no dia a dia, não é raro vermos pessoas estressadas correndo atrás de algo que não sabem bem o que é para chegar sabe-se lá onde. Então, com pressa, né? Eles vão quiser então, mulher que quer, mas estão com pressa. A noção de educação já se dissipou há tempos. Isso começa com os marmanjos que furam filas em cinemas e pessoas que não se levantam para idosos sentarem no ônibus. Passa por este trânsito maluco que encaramos todo dia. O que é dirigir em Florianópolis ou Porto Alegre? Pergunta aqui o João de Floripa. E isso vai de assalariados a grandes profissionais, como médicos, advogados, empresários, jogadores e por aí vai. Hoje temos crianças que jogam gasolina e acendem fogo em cachorros, gatos e cavalos, jovens que armam o assassinato de seus próprios pais, adultos que agridem outras pessoas com uma barra de metal por causa de uma discussão no estacionamento, idosos que invadem postos de saúde e descarregam sua arma na atendente. Bem, amigo, poderia ficar o dia todo narrando fatos aqui, e pior, todos verídicos. Se a tecnologia veio para nos poupar tempo, como cada vez mais falta-nos tempo? Será que os fatores estressantes aumentaram ou o limiar de tolerância humana diminuiu? Como isso vai ser daqui 5, 10, 20, 50 anos? Por favor, pare o mundo que eu quero descer. Fica a sugestão pra pauta, não manda nada pra ninguém pra deixar o programa fluir, disse ele aqui. Abraço do João de Floripa. Muito obrigado, João. É pertinente demais essa colocação. Tava vendo um documentário da BBC, né, legendado num canal a cabo, e tem uns especialistas que dizem que o mundo tá mais tranquilo, cara. É, né? O mundo está mais tranquilo. Bem, o mundo... tranquilo. É sério mesmo. Os caras fizeram um estudo histórico e o mundo está mais tranquilo. O ser humano tá respeitando mais o outro. Tá guerreando menos, né? Tem menos guerras, grandiosas guerras. E antes era muito mais sanguinário o planeta Terra, sim, sabe? Claro. Era muito mais sanguinário mesmo. Antes grandes proporções e agora não, nas pequenas coisas da vida, a tolerância... Mas até em pequenas... Os caras trouxeram estudos não do dia a dia de jornais e tudo mais, sabe? Assim, isso que a gente tá vivendo... Não, eu vi um documentário. Aonde? Qual canal? Era um documentário da BBC inglesa. Eu vou catar aí pra botar o trailer, uma coisa pretinha, alguma coisa aí. Mas o cara disse que o mundo está mais tranquilo, que isso, a gente está vivendo... Como a gente viu, por exemplo, assim, ó, ela fala assim, filhos que planejam a morte dos pais. É um caso, né? Um caso, a gente viu, né? Não é todo dia isso. É, que a repercussão na mídia é muito grande. É gigantesca, né? Acaba virando. Não é todo dia que a gente abre o jornal assim: filhos matam pai, filhos matam pai. Eu usava sempre a pulseirinha, what would Neto do, né? O que o Neto faria. E agora eu tô usando o what would David do, né? Que é o Davi Coimbra. Eu nunca vi o Davi Coimbra estressado, correndo, cara. É impressionante. Ele desce aqui numa tranquilidade, ele sobe numa tranquilidade. Aí sempre que eu tô correndo, eu penso, pô, o Davizão não estaria correndo, mano. Aí eu vou mais devagar. Agora eu tô no what o David Du. Tá bom, boa, cara. Boa. Nossa, mas é legal fazer. É legal fazer. O Davi é mais legal. É legal fazer esse exercício aí, cara. Relaxar e respirar, manter a calma. Se dar conta que a vida vai ser melhor mesmo, entendeu? Tu mudando em ti nesse momento, isso. Agora. Tu já vai estar mudando a vida de muita gente à tua volta também. E quando eu tô muito calmo, eu uso a terceira pulseirinha, o Atwood Rodaica Duda. Eu piro. Aí. Porque às vezes o cara acorda e já pensa o que, que vai estar tá fazendo às 4 da tarde. Às 4 horas da tarde daquele dia. É verdade, é verdade. Calma, bicho. Sabe, vive às 9, às 10, às 11. Sabe quem são os piores? Chegar às 4 da quem, tarde. Quem é que mais sofre disso aí? Os atrasados. No domingo retrasado teve uma matéria com o Tinga especial. O Tinga botando. O Tinga é um jogador de futebol diferenciado, né? Uhum. O jeito que ele leva a vida e tudo mais. Lindo. E ele fala que na Alemanha ele aprendeu uma coisa. Pontualidade muda a tua vida. Quando tu começa a se tornar pontual, tu não corre mais. Isso aí. Entendeu? Tu, tipo assim, tu tem que estar meio-dia, ele tá saindo de casa 11 horas. Sim. Ele não precisa mais correr. Entendeu? Ele organizou a vida dele assim, ele disse que só ganhou. No momento que ele começou a ser pontual, e todo mundo quer que todo mundo seja pontual. Ai, vai no aeroporto, ótimo. Seu avião atrasou meia hora, tu já tá né, brabo. Pé da vida, né? Aquela coisa toda assim. Quando começa a ser pontual, tu pode cobrar isso. Eu demorei uns 10 anos pra aprender isso, mas hoje eu aprendi. Não, e sabe o que é também? São os caras que aprendem a lidar coletivamente, né? Eu acho que é isso, tem que também pensar e respeitar, é diferente, cara. Tu tá proporcionando, vai chegar numa van, por exemplo, vai trazer um monte de problema pra dentro da van. Não vai, tu não tá sozinho no mundo. Não tá sozinho, aquele cara não é culpa disso. E uma outra coisa legal, só pra encerrar, cara, não reclama, entendeu? Não reclama da vida, não fica toda hora dizendo, ai, que saco. Que merda, cara, suspira. Cara, isso puxa pra baixo, mano. Isso puxa pra baixo, velho. Eu também, o cara fica reclamando. É verdade, tu acaba dividindo o teu peso com quem tá à tua volta, cara. E quem tá à tua volta não quer o teu peso, já tem o próprio peso. Eu adoraria dividir meu peso. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Vamos mais com mais umas ofertinhas aqui dos classificados. E aí, pretinho, estou vendendo um tênis Nike Max Air. Muito bom e novo. Tô dando este tênis, na verdade, por R$200. Ele só usou uma vez. O tênis está sem caixa, pois faz um tempo que eu o ganhei. Motivo da venda: ganhei o tênis do meu tio, mas não serviu. O número dele é 3940, é preto, muito confortável. Tô querendo dinheiro pra fazer uma viagem. Confortável, mas não serviu, né? Confortável, mas ele quer serviu. Pra onde? Pra Cidreira? Mostardas? Cara, não, cara. Ele tá vendendo, ele tá fazendo uma poupança, tá juntando, de repente. Tá juntando uma grana. Pô, vamos que ele precise de R$2.000 pra fazer a viagem dele. Já é a décima parte, 10% aqui, né, cara? Muito tênis, então. Hã? Muito tênis vai ter que vender. Cara, deixa o cara, mano. Não é todo mundo que tem a barbada de ir pra África ele do Sul. Vender, então, eu quero ver o tênis de ir dele. Pra Canadá, de ir pra Estados Unidos. Mas trabalhando pra isso, né? Diariamente. Então, cara, deixa o cara menos sábado vender domingo. O tênisinho dele, cara. Domingo não trabalho. Tô querendo dinheiro pra fazer a viagem. Meu e-mail é Giovanni, com 2 N's. Giovanni, _ SB. Ah, o USB. De skateboard, pode ser, @hotmail.com. MSN. Tá bem? MSN. Escrevo para anunciar nos claclás duas barbadas. São duas casas no mesmo terreno na praia de Ubatuba. Ó. Oh. Em São Francisco do Sul, Santa Catarina. A maior delas tem suíte, mais 2 quartos, sala e cozinha conjugada, banheiro, garagem para 2 carros e varanda. A menor tem 1 quarto, sala, cozinha, banheiro e 1 varandão. Estão em um terreno de esquina, muradas, com calçada, e ambas têm estrutura para segundo andar. E ficam somente a 600 metros da praia em linha reta, ou seja, atravessou a rua, tá na praia. Segunda seria a telinha do meu digníssimo namorado. Olha que beleza, cara. 9 de julho, meu Deus. Tá vendendo a tela do namorado, uma Sony 32 polegadas LCD com suporte pra parede. 1.500 pila nas casas. Uma bagatela de R$130.000, negociáveis em carro ou terrenos em Joinville. Ah. Contato para ambos pelo casaemubatuba@bol.com.br. Maurício, o retorno dos nossos ouvintes sobre o que tem feito de negócio, cara, é bom? Esses dias teve um ouvinte aqui que ele... Vendeu a mãe. Não, ele queria vender o carro e o apartamento para montar uma pousada em Natal, lembra? Na Praia da Pipa. Isso mesmo. Ele teve aqui para agradecer porque conseguiu vender, inclusive ofereceu diárias de cortesia. Natal. Para é nós ou vamos, pretinhos. Vamos! Não, e a galera vai, vende cara. Mesmo. Ah, e a Praia da Pipa é muito legal lá em Natal, hein? É verdade, cara, eu também tenho recebido. É um privilégio, né, Almir, a gente poder fazer alguma coisa por quem nos ouve, né, cara? Eu acho que é meio que uma retribuição. Olha, assim, até hoje ninguém voltou pra reclamar do banco ejetor de helicóptero. É verdade, eu trouxe aqui mais um produto revolucionário diretamente do Oriente, Japão. Ah, é, lá é bom. Pouca gente conhece, legal, né? Pouca gente conhece. Todo mundo conhece. Aquele pessoal de Oriente fechado, você acha que pode passar a perna neles? Normalmente não consegue, eles que passam a perna em ti. De qualquer forma, trouxe uma exclusividade, uma novidade para você que está aí ligado nessa emissora. O que que é, Almir? É uma novidade na área de vídeo. Vídeo? Oh, exatamente, bacana, é uma tecnologia nova. Inventada por japoneses, chamada Betamax. Você pode gravar seus programas favoritos, A Betamax é a coisa do futuro, gente. Cada fita grava incrível 60 minutos. E o aparelho é portátil, dá pra levar. Pesa 14 quilos apenas. Pode ficar tranquilo, novidade garantida. Aqui pela Almir, que tem diretamente do Japão. Obrigado, Almir. Fala no intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Já estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Atlântida, pela internet e para todo mundo. Obrigado pela sua audiência. 18 minutos para as duas, doutor Alceu. Vamos trabalhar, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Doutor Alceu, antes de mais nada, vamos atualizar, galera, aí as quatro primeiras posições e as quatro últimas do Campeonato Brasileiro. Aí, ó, depois não quer que gremista mande mensagem. Nas primeiras 20 vezes é engraçado. Tá bem. Então vamos falar de Libertadores. Doutor Peter, deu Inter ontem lá no Beira-Rio, doutor Peter. Foi 1-0. Sabe o que? Foi boa, doutor Alceu. Doutor Alceu, falando em Libertadores, eu acho que é um momento importante pro Inter, porque afinal de contas o Porã sabe, Maurício também sabe. Nós gremistas temos o dobro de Libertadores do Inter. Sim. Então É verdade. Olha, e não é pouca coisa. Tem que penar coisa, muito pra chegar no dobro, né? Pô, não é pouca coisa. É verdade, coisa, é por isso que a gente valoriza tanto que a gente tem o momento que a gente tá vivendo. Vai daí, doutor Alceu. Ganhou de 1-0, né, doutor? Ganhou de 1-0. Mas era o São Paulo que tava lá contra o Inter, doutor Pedro. Parecia o defensor. Não, eu acho que era o São Paulo de Rio Grande. De Rio Grande. Aliás, a imprensa paulista tá... Caiu, sentou a marreta do Ricardo Gomes. O São Paulo jogou ontem. E o pior como é que não lá... é a história do São Paulo. São Paulo é um time que joga bonito, né? E lá vai ser pior. Lá vai ser pior, porque o São Paulo vai vir pra cima e o Inter em dois contra-ataques mata o jogo. Pode repetir? Que secada. Lá vai ser pior. É o pior Inter, secada essa. O São Paulo vem pra cima e o Inter em dois contra-ataques mata o jogo. Aliás, no bolão. Acertou tudo, Potter. Antes, afixado não, ali, tá né? Ali, ó, tá ali. Acertou. 1-0. Doutor Potter fez 1-0, doutor Piangers também disse 1-0 pro Inter. Veio atrás de mim, né? Sempre atrás de mim. E lá agora, Potter, palpite pra lá. Lá vai ser 1-1. Pô, tô achando que vai ser 2-1 pro São Paulo. O Potter, ele é o Escobar da gente aqui, cara. Nunca vi um cara tão bom pra bolão. Mas eu acho que acho que realmente o Inter jogou bem ontem, cara. Jogou uma partida com concentrado. Jogou como time grande, né? Como time grande, tentando ganhar da melhor defesa que tem no momento. Ou seja, a gente tá achando assim, o Inter poderia ter feito mais gols. A gente criou a oportunidade de fazer mais 2 gols. Eu acho que seria, sabe, teve a chance do Tyson, teve a chance depois do Kleber também. Foram 2 chances boas, assim. Uma falta bem batida do D'Alessandro foi perto. Mas acho que foi um baita resultado, cara. 1-0 com o São Paulo. Era o que precisava, que não levar gol e fazer um. E aí é o seguinte, agora já passou, parou, né? Parou agora, reabre-se esta janela na quinta-feira que vem, este assunto, e agora é Grenal, né? Joga é quinta. Agora é quinta. E além disso, né? O Tinga pode jogar o Grenal, né? Pode. Além disso, Santa Catarina, mas não vai jogar, vai ser guardado pra quinta. Santa Catarina viu Santos e Vitória, né? Viu Santos e Vitória. E teve o pênalti ridículo do Neymar, né? E ali se justifica a não convocação dele pra o Mundial. Dunga sorriu ontem. É verdade. Né, cara? Mas ao mesmo tempo ele sofreu o pênalti, né? E é uma coisa que fez um barriga. E é uma coisa que se aprende, cara. Porque a habilidade que o Neymar tem, o Júlio César, o Júlio Batista nunca vai ter, entendeu? Então o Neymar pode aprender a ser mais responsável. O que os jogadores que o Dunga levou nunca vão aprender a jogar com aquele cara. Na verdade, tem que ser louco pra bater o pênalti, né? Daquele jeito. Zidane e o Louco Abreu. Klemmer, né, cara? O Klemmer bateu. Klemmer bateu o pênalti assim. Mas tava 7. Não, cara. Bateu. A cena do Klemmer correndo no meio do campo pra ir bater aquele pênalti. O mais louco de todos foi o Zidane, né? Era final de Copa do Mundo, 0-0. Ele bateu de jeito. Trave, é. Tem que saber, falei. Aí é o Zidane. E aí depois, o segundo mais louco é o Louco Abreu, que era a Copa do Mundo, era uma quarta de final, né? Mas também era o pênalti decisivo. Era isso, doutor Alceu. Impressionante foi a falta do segundo gol do Santos, que quem bateu foi o Marquinhos, inclusive, que era do Avaí, porque a barreira toda... Esse não veio pro Grêmio, né? Não veio. Esse não veio pro Grêmio. Ele tava no banco. E ele entrou, bateu a falta e a barreira toda pulou, com exceção de um jogador que não pulou e a bola passou ali. Exatamente em cima da cabeça dele, milímetros da cabeça dele. Fazer o bola nas costas das quintas também, pô. Futebol é demais, né, cara? Futebol é demais. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Ah, no Pretinho Básico. Bota a boca! Ei! Ei! Porazinho, vamos lá, é o teu quadro, Porazinho. Direito de resposta, esclarecimentos à imprensa com relação à nota da ouvinte de Viamão que ontem fez uma reclamação a respeito do mau cheiro próximo à fábrica da Mumu. A empresa informa. O primeiro... O atual sistema de tratamento de efluentes pode eventualmente exalar odores. Segundo, a empresa já está construindo uma nova estação de tratamento de efluentes, cujo projeto foi homologado pelos órgãos competentes. Então a Mumu deve resolver o problema em breve aí. Boa. Em Viamão. Vamos agora à reclamação do nosso ouvinte. Amigos do Pretinho, eu sou professora da Escola Estadual Otávio Mangabeira. Pô, minha mulher estudou aí, cara, no Mangabeira, no bairro Camacuã. Bairro Camacuã, ali na Zona Sul de Porto Alegre. No início dessa semana, nossa escola foi assaltada pela quarta vez somente nesse ano. E os prejuízos já ultrapassam 10 mil reais. Enquanto os ladrões trocam nossos computadores, mesa de som, micro-ondas, televisões, etc. por pedras de crack, nossos alunos perdem recursos e nós, professores, perdemos a motivação para continuar lutando por uma escola melhor. Até quando teremos que deixar de investir em educação para investir em grades, alarmes e cadeados? Abraços, Adriana, professora do Colégio Mangabeira, o Otávio Mangabeira, ali na Zona Sul de Porto Alegre. Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, né? Isso aí. Tá bem. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui rapidinho, tá? Pro Rodrigo, o Felipe e o Arthur, filhos do Anderson, parceiro meu lá do Jardim Botânico. E eles estão pedindo um abre teu olho, magnata. Teu olho. Vai aí, rapaziada. Tudo de bom, hein? Valeu, vai daí, meu compadre. Certa feita, o nego velho, surdo. Lembra uma vez que eu contei três histórias do avô de um grande amigo meu, do avô do Clebinho Xavier, né? Ah, o Clebinho. O vô Romário. O vô Romário tava surdo jogando uma sinuca uma vez, assim. E aí não ouvia nada e o cara perguntou pela dona Nona, aquela mulher dele, dizia, a dona Nona, metendo bola. O cara me mandou aqui. Outra vez ele tá olhando um milharal. Olhando um milharal e o cara perguntou no muro pra ele. Aí, seu Romário, como é que tá a dona Nona? Ele disse, só sabugo, menino. Aí o cara me mandou agora aqui a outra. O cara é muito bom isso, cara. O nego velho surdo que não assume. Ele não é totalmente surdo. Ele não assume que é. E o nego velho surdo. Tentando tratar do problema, ele já nem sabia o que era o tal de otorrinolaringologista. Nossa senhora. Então ele continuou surdo, porque o nome era complicado, o nome do doutor, ele não queria saber, mas não deixou de ir pra aquela lida do dia a dia, né? Certo dia tava lá o nego velho colhendo mandioca, chegou com um padre que não morava muito longe e disse pra eles: Bueno, nego velho! E a comadre? E o nego velho surdo: Ó, compadre, não tá boa, mas ainda dá pra comer, cara! Só lembrar que... Lembra, Potter! Na página 3400 Hora hoje, né? Seguindo a série dos Pretinhos do Inverno, né? KG, que está de férias, abriu um espaço no seu precioso tempo de descanso. Verdade. Para escrever uma coluna. Em sua mansão em São Francisco de Paula. Exatamente, cita isso e aí tá ali. Página 3400 Hora. É incrível a repercussão, cara. Quem já escreveu pra Zero Hora vai já recebeu uma quantidade de e-mail absurdo. Eu recebi um... E gente na rua comentando, impressionante... Tá todo mundo lendo a ZH. Todo mundo tá lendo a ZH. Todo mundo tá lendo a ZH. O Feta recebeu só um e-mail do Porã. Muito legal, Feta, no teu texto. Cara, me emocionei. Piada aqui vai pra Isis Rodrigues. A Isis Rodrigues estava chorando hoje no Lepajã. Olha. Tava ali comendo meu nhoque do dia 29. A Isis veio chorando e disse: Estava eu namorando há 3 anos com o meu, né, o amor da minha vida, e o cara terminou comigo por telefone ontem. A Isis Rodrigues manda um recado pro namorado dela, que foi feio isso que ele fez. Tava chorando ela. É muita sacanagem, fala a Isis, que vai se formar sábado no IPA. Então o sujeito entra na farmácia e pede ao atendente que lhe dê algo para soluço. Opa! O atendente senta a mão na cara do cara. Toma! Mas vem cá, rapaz, por que tu me bateu? Ah, repare que o senhor não está mais com soluços. Não, o remédio era pra minha mulher, cara. Ai, ainda hoje no Pretinho Básico, nosso solte. Querido Duda Garbi e o cabelo no espaguete. Vai, Mr. P, tá te espreguiçando aí, maluco. Que ah, não. Tá, pensei que fosse a hora do Potter, tava seguindo a hora. Nessa agora, ele tá nessa de tô esperando, lá, né? É, tô nessa agora. Dois amigos conversando na mesa de um bar e tal, aí um deles diz pro outro, olha, meu sonho é poder ganhar 40 mil reais por mês como meu pai. Eu também, cara. Oh, daí o outro amigo, é mesmo, cara? Teu pai ganha 20 mil reais por mês. Não, mas ele também tem esse sonho. Não. Mas era 40, cara. Era 40, meu. Ai, cara. Falou 40 num 20 no outro, daí que perdeu a graça. Vai mais uma. Cagou com a minha. Ah, 40. Então, para aí. Dois amigos se encontram na mesa do bar ali. Aí um diz pro outro, ó, meu sonho é ganhar 40 mil reais como meu pai. Tá bom. Entendeu? Aí o outro apavorado, é mesmo? Teu pai ganha 40 mil reais por mês. Aí ele diz, não, é que o sonho dele era esse. Agora ficou boa, a segunda versão foi boa. É como uma piada irmã dessa, o cara dizer, cara, tô tri a fim de pegar a Juliana Paes de novo. O quê? Tu já pegou... Não, mas já fiquei triafim uma vez. É, boa. É a segunda vez. É que nem aquela do I walked 200 miles to kill you. To what? 200 miles. Ou vim aqui para matá-la. Sou paraguaio e vim para matá-la. Para o quê, senhor? Paraguai. Paraguaio. Mulheres estão mais agressivas na direção. Não só na direção, cara. Na cama? Que na direção apanhar, onde estão mais calmos. Apanhar direto. Atenção, pessoal, Maurício vai se entregar. Mulheres pessoal, estão Maurício mais gosta. Agressivas na direção. A maioria das multas aplicadas às mulheres é por excesso de velocidade. Aí, ó. Os homens tomam mais multas por personalizar seus carros sem respeitar a lei. Né, por tunar os veículos, e né? E olha por o perigo. Rebaixar, cara. E fazer e tal. Uma motorista mulher que já dirige mal, agora em alta velocidade. Mas é que ela tem que chegar logo em casa pra fazer a janta, passar a roupa. Tá. E sabe quando é que o mundo vai acabar? Na hora que começar a surgir as mulheres magais. Aí deu, aí acabou. Aí acabou, né? Colocam rodas esportivas, películas escuras, suspensão rebaixada que alteram as características originais do veículo, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Claro. Ao mesmo tempo em que as mulheres ficaram mais agressivas na direção, os homens estão mais preocupados em ter um carro bonito, cheio de, como diz a Rodaica, hortifruti grangeiros. Então o mundo tá virando mesmo. É o reflexo das mudanças em curso na nossa sociedade. Os caras mais gays com o carro e as mulheres mais homenzinhas correndo. Mais jovinho, mais rapidinhas, assim. Entendi. Mulher piloto, tá ligado? Mulher piloto. Aquela caminhoneira, aquela, né? Que era sem terra. Débora Rodrigues. Ah, ela tinha pouca terra, então. É, não, tinha pouca terra. Ela tinha embaixo das unhas, cara. Posso uma piada aqui? Não posso. Piada do poder! Apoio! Cervejas Barril! Bebeu, caiu! E aí dois bêbados estavam num bar conversando quando um chegou e fez uma aposta pro outro. Escuta aqui, ó. Vamos fazer uma aposta R$10 pra ver quem é que faz a melhor rima, tá? Vamos lá, então. Rima com rima. Comi tua prima. Comigo não gosto. Todo mundo ali quer agarrar o outro assim. Rima com rima, comi tua irmã. Não comi. Mas não tem rima. Não rimou, bobalhão. Mas que eu comi, eu comi. Esta foi boa a tua piada. Era o Girimum, era nova também. Muito bom, cara. Vamos pro cabelo no espaguete, então? Bora! Vamos nós! É o Geiso, tá ligado? O Geiso querendo alugar um carro, cara. Vamos ouvir agora. Mais uma performance do nosso querido doutor Meira. Querido Duda Garbi. Lembra eu falar agora? Que é gay, né? O Duda que é gay, o primeiro gay. Mas qual é o problema que ele é gay? Deixa ele. É legal. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso tenta alugar um carro. Alô, aqui é o Geiso, vem. Geiso, fala. É entendi. Seu Geiso. O que você quer falar, Geiso? Eu seria de alugar um carro. Gostaria de saber de que forma poderia proceder, tá lá? Pra quando você precisa? Eu gostaria de precisar de semana. Eu vou ter pouco carro disponível, teria que me ligar na quinta-feira pra me ver, porque eu já tô sem carro, não sei o que que me volta ou não. Mano, sem problema, será só saber, tipo, procedimento, salário, poderia retornar depois. O que que eu preciso de título? Habilitação há mais de 2 anos? Valeu, aí eu, mas eu não tenho, meu. Hã? Mas eu não tenho, meu. Então não dá, meu. Não dá. Diz que não dá. Não, tá? Não, mas só um pouquinho, se tirar as dúvidas. Pode perguntar. Que ah, se não tem habilitação, não tem como eu te locar um carro. Não. Tem habilitação, tá lá. Só que é de um amigo meu, tá lá. Sim, mas aí ele tem mais de 2 anos de carteira? Não, tem 18 anos, tá lá. Não, tem que ser 21. Tem 21 anos, e... meu. Mas o meu carro não é 18, mano. Não, é 21. Porque minha mãe, tipo, ela não empresta, tá lá, o carro pra mim. Aí eu tive a brilhante ideia, vou alugar, tá lá. Mas não tem, não, a locadora não tem. Mas, tipo, a locadora não é como DVD, salado. Eu tiro, tipo, rodo e devolvo. Não, tem que ter todos esses requisitos pra poder locar. O que mais precisa além das carteiras, meu? Mais de 2 anos, mais de 21, o cheque da franquia de 1.800 ou no cartão de crédito. Mas com isso, vocês, tipo, poderia até comprar, tá lá? Tem um Fusca aqui no setório, meus caras estão vendendo a 1.600 salada. É, não, eu gostaria de alugar, porque, tipo, um Fusca não impressiona, tá lá? Ah, sim, é. Tipo, realmente, um carro melhor impressiona, mas eu não posso te alugar, tá bom? Só não tem, tipo, uma Ferrari, meu, tá lá, pra alugar, meu? Ah, ligou, meu.